tiver honra de compor com meu irmão Cifreitas. Obrigado pela parceria, irmão. Essa estourou, hein? Não era pra ser assim. Você longe de mim. Diz você já. Bem alto, bem alto, bem alto. E agora que eu consegui. O quê? Tudo que eu prometi. Vejo o pior de tudo acontecer. Sem mais nem menos, Deus tirou você de mim. Ai, que triste fim. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. E para sempre eu vou te abraçar. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Você e eu, você e eu, você e eu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Você e eu, você e eu, você e eu. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Você e eu, você e eu, você e eu. Deixa quem quiser. Muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Oh, oh, oh, oh, oh. Você foi embora tem uma semana e aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Te amar, não vejo a hora de chegar o dia. Anoitecer na sua companhia. Eu e você, querendo sem parar. Amar, amar e amar. Diz! Oh, oh, oh, oh. Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo. Eu juro que eu não te amo. Passando e precisamos conversar. Pra quê? Ficar comigo com a cabeça em outro lugar. Se existe outra pessoa é melhor a despedida. Pois assim não quero estar em sua vida. Posso até te dar um tempo pra pensar. Mas só que dessa vez não vai rolar outra recaída. Eu não posso atrasar a minha vida. Se você não sabe nem sequer. Gente.